Oi, eu sou o Guilherme Sestari e vou entrevistar o Pablo Sgarbi, que é psicólogo, professor de inglês, já foi ator de cinema, teatro, e é super legal. Olá, Pablo, é um enorme prazer conversar com você. Olá, Guigo. Prazer é meu. Eu queria saber, como você virou professor de inglês? Eu fazia a faculdade de psicologia em Mogi Sai das daqui. Cruzes, que é a minha cidade natal. E, bom, a história rápida é assim. Uma vez eu olhei para o lado e tinha uma senhora de bobs do meu lado. Eu tinha 19 anos, a sua idade, 20 mais ou menos. Tinha uma senhora de bobs do meu lado. Porque a faculdade de psicologia era feita por, em Mogi, era feita por senhoras que já tinham criado os filhos e tal, e depois de uma certa idade resolveu fazer a universidade. Eram basicamente as minhas colegas. Quando eu, com 21 anos, olhei para o lado e vi que a maioria das minhas colegas eram senhoras na casa dos 60 usando bobs, tinha uma que usava bobs na aula, eu falei, eu levantei, fui para a secretaria e tranquei a matrícula, saí da faculdade. Aí, como eu não estava estudando, a condição do meu pai era que eu trabalhasse. A única coisa que eu sabia fazer era falar inglês, então fui dar aula. Foi assim que eu comecei a dar aula. Nossa, Júlia, que super legal. A gente não precisa escrever não, né, Ju? Não, depois a gente escreve. Pablo, como você pode nos contar sobre o seu primeiro filme? O meu primeiro filme foi um curta de horror chamado. Oh, meu Deus, não vou lembrar o nome dele. Mas era basicamente um filme no qual eu tomava uma poção inventada por um cientista maluco e que ele colocou no sistema de água de um prédio e transformou todos os moradores desse prédio em zumbis, em monstros. Então eu tomei um gole d'água vindo do filtro e me transformei num monstro horrível. Que passou a atacar a minha própria namorada com o fim de comer o cérebro dela. Então, esse foi meu primeiro papel. Novo, Velho Mundo era o nome do filme. Porque era uma fórmula vinda da Europa. Como você chegou na Babel? Eu cheguei de metrô. Pablo, o que você acha das oficinas da Babel? Qual você gosta mais? Você diz das que eu Sim. dou? Do que você dá? Ah, eu gosto de todas. Cada uma delas tem um atrativo para mim. Mas eu gosto de todas. Gosto de inglês, gosto de temas contemporâneos. Gostava muito do ler, trabalhar com a Julia. Eu gosto de todas. Como foi sua infância? Ah, infância. Foi meio sem graça, meio chata. Não gostava muito de estar vivo quando eu era criança, não. Obrigado, Pablo. Foi um enorme prazer conversar com você. Até mais. Obrigado você pelo convite, gostei muito da entrevista e sempre que precisar estamos aí. Thank you. Valeu, obrigado. Ah, Júlia, eu sou da entrevista. Júlia.